E na continuidade, algo que nós vamos também ver nessa noite. Se você quer essa vida, não apenas de frequentar culto, de buscar a Deus para algumas necessidades. Se você quer realmente a vida da igreja na sua vida, na sua história, na sua realidade. E eu estou repetindo, não é a vida daquela instituição. Não são as atividades de uma instituição, mas é a vida da igreja. Você como membro do corpo de Cristo, você como membro da igreja, do corpo de Cristo, vivendo estas quatro dimensões de uma forma intensa, real. Se você quer isso, o Senhor vai te dizer mais uma coisa nessa noite. Nós vamos caminhar em sete áreas de estudo. Repita comigo essas sete áreas: oração, libertação, curas e milagres, socorro, ensino, discipulado e ministério profético. Repita mais uma vez todos juntos: oração, libertação, curas e milagres, socorro, ensino, discipulado, ministério profético. Eu quero explicar isso para os irmãos. Primeiro, oração. O texto em Filipenses 4 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Em Tiago 5,16, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É o in, a comunhão, a vida de vínculos no corpo de Cristo para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Grande parte das versões diz a oração de um justo. Eu e você precisamos crescer nas experiências de oração, na vida de oração, e o desafio dessa palavra é você crescer no conhecimento de uma área específica e de um ministério específico, um chamado específico para se tornar um guerreiro de uma forma específica, um guerreiro de oração. Eu estou lançando para nós como igreja um tempo de alguns irmãos estudarem, se aprofundarem e se tornarem ministros, se tornarem líderes de Deus no meio do corpo de Cristo, no meio da família, no meio do trabalho, no assunto oração. Eu quero saber de oração, eu quero estudar sobre oração, eu quero me aprofundar em oração, eu quero ter experiências com oração, eu quero me tornar um líder de Deus cada dia mais eficaz, ungido, cada dia mais frutífero na área de oração. Você pode colocar isso diante do Senhor. Eu me interessei por esse assunto, Deus. E eu não quero apenas falar assim, ah, eu gostaria, ah, meu sonho, ah, eu queria, ah, eu gostaria. Oh, eu quero verdadeiramente me aprofundar nesse assunto. E eu quero enfatizar algo que é coerente com tudo que eu tenho ensinado aqui, irmãos. Um estudo intelectual, acadêmico sobre oração só gera fracassos. Alguém que estuda e estuda e estuda e sabe tudo de oração, mas não tem uma vida simples de oração e frutos na vida de oração, ele se torna um acadêmico, um doutor, um cara que pode ir em qualquer lugar desse mundo e falar diante das autoridades sobre oração e o poder da oração, e oração, e ensinar, mas não tem fruto. De que vale esse intelectualismo? O que nós estamos querendo não é alguém se formar, se graduar no assunto oração, mas alguém se aprofundar na busca por revelações, por entendimento, por conhecimento intelectual, sim, por estudar profundamente a história da igreja, a vida de oração da igreja, por estudar os princípios teológicos de oração, por estudar isso, mas para que seja um lastro na mente para experiências sobrenaturais, coerentes com a palavra e que geram autoridade, resultado de frutos reais de oração. Segundo, libertação. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 8, verso 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, eu estava participando de uma conferência nos Estados Unidos. Estava lá um pastor americano, um irmão muito simples, muito querido, muito ungido, cheio do Espírito do Senhor. E ele ministrou, e no final havia muita gente à frente precisando de oração, precisando de libertação. E entre tantos casos ali, tinha uma senhora que o demônio se apossou dela e ela perturbou a reunião. E o pastor deu uma ordem, pediu que descessem com aquela senhora. E desceram com aquela senhora. Era um centro de convenções muito grande na cidade. E lá de cima a gente ouviu os gritos daquela mulher endemoniada. E o culto já estava terminando. E quando o pastor orou, eu disse aos irmãos que estavam comigo, vamos sair logo, porque vai ter muita gente descendo essas escadarias, vamos descer antes. E já descemos e íamos para o estacionamento buscar o carro, e o Espírito do Senhor me conduziu. Eu tinha que entrar por esse corredor para sair lá no estacionamento, e tinha uma porta fechada assim, e os gritos da mulher vinham daquela porta, e o Espírito do Senhor me impulsionou. Era como se eu soubesse o que estava acontecendo, que era aquela porta. Eu pus a mão na porta como se soubesse que ela estava aberta, e entrei. Era um salão enorme, todo vazio, e lá no fim do salão estava a senhora com dois obreiros, uma mulher negra, sentada no chão, endemoniada, gritando. E eu entrava, eu entrei pelo salão, e eu andava e atravessava o salão como se eu soubesse que eu tinha que ter entrado ali, era a minha função, era o meu papel, eu era o responsável daquilo. E na verdade eu não estava sentindo nada, eu só estava sendo guiado pelo Espírito do Senhor. E eu entrei, e quando eu me aproximei daquela senhora, aquela senhora disse em inglês, you know. Não era ela, eram os demônios que estavam dentro dela. E eu me agachei e eu falei, no nome do Senhor Jesus, eu vou ministrar ela, e eu amarro todo o espírito maligno. E aquela mulher se calou, e eu perguntei em inglês qual era o nome dela, e ela com muito custo falou, Vitória. E eu disse a ela em inglês, eu estou dizendo a você, Vitória, você é uma pessoa preciosa para Jesus. Eu quero declarar que o amor do Senhor Jesus está sobre a sua vida, que Ele morreu naquela cruz por você. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, você será liberta, você será transformada. O Senhor não trouxe você aqui em vão, você veio aqui para ser liberta e transformada. E aquela mulher, não, ninguém me ama, Deus não me ama. Deus ama você, não me ama, Deus ama você. E Deus vai transformar você hoje. E de vez em quando os demônios queriam, e eu falava em português. Para os demônios eu falava em português. Vocês estão amarrados e sem força na autoridade do nome do Senhor Jesus. E aquela mulher naquela noite foi liberta. Aquela mulher naquela noite foi completamente liberta daqueles demônios. Irmão, há uma necessidade urgente de um ministério de libertação na vida de inúmeras pessoas. E eu quero dizer aqui que a libertação de possessão demoníaca é a das mais simples, das menos importantes, das menos comuns, ou das mais normais de acontecer e menos comuns. A maioria das pessoas estão necessitadas de libertação, não é apenas de possessão demoníaca, mas é de fortalezas na mente, é de pactos e de comprometimentos, de legalidades das trevas. E Deus tem um chamado específico para algumas pessoas na área de libertação, porque Ele disse, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor disse que Ele derramaria autoridade e poder sobre nós para expulsarmos demônios. E segundo o conceito, ou a tradição, a lenda evangélica, parece que expulsar demônio é só quando alguém está possuído no corpo. Mas isso é a coisa mais simples da batalha espiritual. O grande acontecimento da libertação não é um endemoniado ficar liberto, mas é um sábio, inteligente, um homem bem estabelecido na sociedade, uma pessoa próspera em todas as áreas da vida da sociedade, ter a sua mente liberta de fortalezas demoníacas. Um crente, um evangélico, que talvez há anos na igreja, ter a sua mente e a sua vida liberta de costumes e hábitos demoníacos. E em muitos casos, o Senhor precisa de uma ação específica da parte da igreja com libertação. conhecimento claro naquele dia. Eu disse em português aos demônios, porque um dia eu aprendi que os demônios são seres espirituais e eles não estão ouvindo português, eles estão vendo o Espírito do Senhor agindo através de nós. Eu aprendi aquele detalhe e pude colocar em prática. E talvez o Senhor vai dar a você uma fome e uma sede na dimensão do out, de ir cumprir o ministério nessa área de libertação. E o Senhor não tem isso para todos. O Senhor tem essa missão específica para alguns, embora todos os discípulos terão autoridade, graça e poder do Senhor para operar libertação. Mas o Senhor vai separando alguns irmãos para trabalharem de uma forma intensa na área da libertação.